Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. De Araçatuba, São Paulo, meu nome é Nicolas Cares e diretamente de Diadema, São Paulo, tem aqui comigo o Matheus Cross. Olá. Olá, garoto. Olá, garoto, só assim o número cop. Quê? Bom, voltando aí com mais episódios da Casa do Carvalho News, tentando finalmente aqui organizar algumas datas, né, do nosso podcast de uma forma geral. A tendência é que a gente consiga lançar os episódios intercalados, uma semana com o podcast principal e uma semana com o podcast de notícias, que é esse aqui que você está ouvindo neste exato momento. A gente fala isso desde 2014, né? Sim, mas dessa vez... Não, 2014 foi quando realmente começou a Casa do Carvalho, antes era o outro projeto lá do Crosscast. A gente fala isso, mas dessa vez vai rolar, sabe por quê? Porque eu consegui me planejar, estou com um planejamento novo, e tecnicamente Uau. É pra dar certo. Uau, technology. Então vamos ver no que vai dar, né? Embora a gente tenha passado um bom tempo aí sem alguns podcasts de notícias em si, que a gente teve os últimos principais, mas não teve de notícias, né? Mas mesmo assim, nesses últimos meses não teve muita coisa. Porque quem é fã já da franquia tá ligado que rola uma enxurrada de novidade quando é começo de geração ou perto de lançamento de jogo. Quando alguém morre também. Ou quando alguém morre, exatamente, só dos Iwata. Mas enfim, nessa época de pós-lançamento de jogo tem pouca novidade. Mas mesmo assim a gente vai estar saindo aqui um podcast de notícias malandramente. Tem pouco, mas o que tem de notícia aqui é bom também. Então, antes de começar aqui com o bloco inicial de curiosidades marotas da franquia, fica aí com o remix maroto do Blizzard de Champion Blue Green. De Pokémon Red, Green, Blue, um remix muito maroto aí. Fica aí e já a gente volta. Começando aqui o bloco de curiosidades muito marotas, você tá ligado que em Pokémon Red, Green e Blue e nos remakes também, né, tem os binóculos perto de Fuchsia, que separa, né, a cidade de Fuchsia da Rota 15, que se você olhar lá nos binoquilinhos lá, você vê o Articuno, correto? Sério? É lógico? Não. Porra. Sabia disso, mano. Tem, mano. Você olha lá e, tipo... Eu usei essa parada, tipo, inúmeras vezes, eu nunca vi nem... Sei lá, eu nunca nem imaginei nisso. Mas você é burro, hein? Mas tipo, você vê lá, aparece o Cry dele. História. Ele fala, né, que você pode ver o bicho lá no horizonte, lá sobre o mar, voando e tal. Que é lógico, você tá perto da Siphon Islands lá, Siphon Islands, né? E você vê lá bonitinho e tal. Mas o que você obviamente não sabia, mas tem uma galera também que não manja. Que mesmo você capturando o bicho ou depois de derrotar ele, você continua vendo ele nos binóculos. Beleza. Beleza, né? É tipo, a gente cria a teoria aqui, bem mal feita, que Pokémon lendário você captura, mas você solta. Ah não, né? Não, é porque, não, né? Para pra pensar, é muito raro, tipo, pelo menos pra mim, jogar, usar algum lendário na, no Pokémon. É, eu também não uso. Então assim, pela história, a favor da história do jogo, você capturou ele, ele é seu, mas ele não vai ficar no box, ele vai ficar rondando por aí e quando a merda acontecer, ele aparece, tipo Charizard. Faz sentido, Brecht, faz sentido. Tá, faz sentido, é verdade. Ele fica dando uns rolês lá, né? Se precisar, você chama, mas senão ele tá lá. Jogando de boa. Bom, é uma possibilidade, mas aí, sei lá, não sei. Não faz sentido. Enfim, outra aleatoriedade é que você tá ligado também que nas Pokédexes, os Pokémon, de uma forma geral, eles têm o nome da espécie dele, né? Que geralmente coincide com a aparência física dele. Por exemplo, o Bulbasauro, ele é o seed Pokémon, correto? Porque ele é o Pokémon semente. Ele tem uma planta nas costas dele. Daí, beleza, sim, certo? Mas tem alguns meio curiosos, que, por exemplo, o do Monferno. Porque a gente espera que ele seja um Pokémon macaco, correto? Sim. Mas... não. Ele na Dex dele, ele é um playful Pokémon. É o tipo um Pokémon brincalhão. Olha que bosta. Ah, eu acho que eu sei, porque, tipo, a maioria dos jogos, não só Pokémon, mas muito jogo de RPG ou RTS, os personagens têm um nome e tem um. O que a gente chama meio que de call do personagem, sabe? Tipo, o tema, o subtítulo do personagem, né? Sim. Eu acho que a Pokédex, ela não fala a espécie em si, mas sim o subtítulo dele. O que ele seria, tipo, é um Pokémon brincalhão. Ah, sim, de certa forma, mas se a gente considerar que a Pokédex em outros Pokémon, ela faz esse lance de aparência física, né? Como o Vassauro, ou como, sei lá, o Squirtle, que é um Pokémon tartaruga. Né? Eles não tinham criatividade na época de pensar nisso. É, talvez eles tenham, talvez tenha sido um pequeno deslize, né? Bom, mas vai saber, né? Na verdade, o Monferno não é o único também que tem esse título. Eu acho que é o Pancham que também tem, da sexta geração. Você não manja, porque você não jogou. Se parar pra pensar, ia chegar um momento que não ia ter mais o quê, por exemplo. Vamos supor, tem o Ursaring. Uhum. Tem aquele outro lá, o Pancham. Eu acho que é Pancham, que é o urso também. Sim. Se os dois fossem Pokémon urso ou Pokémon panda, ia dar na mesma. E eles não são o mesmo Pokémon, tá ligado? Não, mas eles são, tipo, eles não são o mesmo porque eles têm nomes diferentes. Mas é tipo, por exemplo, assim, nós somos pessoas diferentes, correto? Mas nós somos Homo sapiens. Olha só que poético. A gente pertence ao mesmo grupo, mas nós somos diferentes. Olha só que bonito. Nós somos animais. Ou maior ainda, que nós somos seres humanos, assim como os cachorros são animais, mas somos todos mamíferos, entendeu? Sim. É tipo separação científica. Mas não, os caras querem fazer diferente mesmo. Diferentão. Enfim, pra finalizar aqui as curiosidades, você sabia que o Aggron, ele é o único Pokémon que tem dois tipos e ele perde um tipo quando o Mega evolui? Sério, meio bizarro. Mas é da hora, porque essa segunda fraqueza, esse segundo tipo dele era uma fraqueza, né? Ele era, acho que, pedra e metal. E aí ele perde o pedra, ele só fica metal. Ele fica do metal, né? Uma pedra e o metal ficou. Exatamente, o metal sempre fica, né, cara? No coração das pessoas, de bem. Enfim. Eu passei dessa fase. Exato. Apesar dele ser, tecnicamente, o Pokémon mais pesado de pedra, a Mega Form dele possui um dos maiores Defense Stats de todos os Pokémon. E ele só se compara ao Mega Steelix em defesa e ao Shuckle. Foda, né? O Shuckle. Não, você tá zoando. É sério. Porque o Shuckle, ele tem imensidão de defesa e SP defesa, né? Caraca. E os Mega Pokémon precisam ficar Mega, né? Eles precisam virar Mega pra poder se comparar a fodosidade do Shuckle. Chupa, mundo. É isso aí. Nossa senhora. Isso, sabe o que isso quer dizer? Isso é uma mensagem. Siga os seus sonhos. Não. Isso. Balanceamento mandou abraço. Mandou abraço. Mas é da hora. O Shuckle é da hora. Ele ia ser da hora. Imagina um Mega Shuckle. Que irado, não ia ser. Bem louco. Bem empolgante. Bom. Dessa vez, pra finalizar aqui, a gente finalizou o bloco de curiosidades. Se você gostou, muito bem, obrigado. Se você não gostou, se paciência. Se não gostou, vai se fuder. É a vida, né? Faz parte. Bom, mas de qualquer forma, finalizando aqui, a gente vai pro bloco de notícias. Mas antes, vamos ficar com a escolha musical do Cross. A versão de Lavender Town, pelo Smooth McGroove, o cara das acapelas. Traumatize aí, galera. No inferno. No inferno, cara. coisa, já vão achar que eu sou satanista, mano. Mas não é? Bom, basicamente, voltando já aqui com as notícias, né, o quadro de notícias, já está disponível aí desde o começo de março a distribuição das Megastones do Mewtwo para Pokémon Sun e Pokémon Moon, obviamente, né? Estamos na sétima geração. O Cross aqui pulou a sexta, né? E nem tá jogando a sétima, né? Cara, eu parei no Black White. O Black White 2 eu realmente não me importei, porque eu peguei o Pokémon, desci a escada, salvei e nunca mais. Eu nunca mais encostei no jogo. Entendi. Bom, faz parte da vida, né? Mas tudo bem. Qual é a sexta geração? A sexta é a de Kalos, né? Da França. A de Unova ainda é quinta, né? A Unova é quinta. Caraca, você tá ligado bem. Isso porque você jogou a quinta. Não, isso porque eu tô participando de uma collab da quinta geração. Exatamente, parabéns. Você está de parabéns. Enfim, voltando aqui a notícia. Pra baixar as Megastones, né? Pra baixar no jogo, vai lá no Mr. Gift, get via code e digita M2 Descent. Né, tipo, M2DESCENT. É tipo Mewtwo Descent, tá ligado? Porque você tem que mega evoluir pra ficar bom. Isso no Black White, não. Não, não. Quê? Isso não, no XY. Sem Moon. XY já foi há muito tempo, irmão. Você não tá ligado. É onde então? Sem Moon, ué. Ué? Caraca, calma aí. XY é Carlos. Sem Moon é onde? A Lola. Ah, é, pode crer. Esse manjo. O que você tá fazendo aqui, mano? Bom, minha página não quer carregar, mano. Tô zoando só, enfim. De qualquer forma, se você ainda assim não entendeu como escreve o bagulho, vai estar escrito lá no link da postagem desse episódio lá no nosso site. Acessa portal23.com.br, procura lá o episódio desse podcast. O código ele não tem uma data específica para expirar, então aproveita para baixar o quanto antes, se você ainda não baixou ele. Exato. Para aqueles que competiram na Battle Competition de fevereiro, tá disponível aí para baixar as Megastones da Beedrill e do Mawile. Acessa a conta do Global Link, se você participou lá e fez as três batalhinhas mínimas lá pra você ganhar os bagulho, que vai aparecer o bagulho pra você, o código lá pra você transferir o código não, acho que você baixa pelo link lá do próprio jogo lá, esqueci o nome do bagulho, mas você tá ligado o que é, você jogou, você joga, você sabe o que é. De qualquer forma, as pedras elas estarão disponíveis pra baixar até o dia 29 de abril, mas quem não participou e quem ou perdeu a oportunidade de pegar os bagulho, ele vai ser distribuído novamente em abril pra baixar através de código, que nem o da notícia anterior do Mewtwo. Então fica sossegado que logo mais tem aí também essas porra toda pra baixar. Exato. Só os melhores comentários, né? Exatamente. Confirmaram também através da Kurokoro de março. Exato. Que o Ash Pikachu será distribuído como forma de divulgação do 20º filme da franquia. Pelo menos, por enquanto, só lá no Japão. É limitado? Cara, não sei, porque lá no Japão, tá ligado? É meio difícil de ler os bagulho no japonês. É lá no Japão. Por enquanto, esse anúncio pra gente aqui nas Américas é meio indiferente, porque pra gente não pode baixar. Mas a gente ainda não sabe como que vai ser pra cá, pro Ocidente. Lá no Japão até eles vão hackear, né? Oi? Até hackearem o negócio. Até hackearem, exatamente. O evento. Mas os bonés, eles lá no Japão, pelo menos, os Pikachus dos bonezinhos vão ser distribuídos ao decorrer dos próximos meses. Começando em abril e indo até lá na, acho que julho ou agosto. E aí ele repete também. Alguns. Eles vão se repetir durante esses próximos meses também. Já a Pikachu Union Z, ela vai ser distribuída pra quem fizer a pré-compra dos ingressos japoneses. O que é isso aí? A Pikachu Union Z é o Z Crystal pra fazer o Z-Move do Ash Pikachu. É um Z-Move especial. E é bom a gente ressaltar aqui que está chegando a hora de mostrar que o Brasil é foda. Sabe por quê, meu amigo? Porque sim, mano, a gente tem um Blanca. A gente tem um Blanca. O Blanca é o Zangief fundido com o Pikachu, né? Exato. Entre os dias 21 a 23 de abril vai acontecer em São Paulo o Latin America International Championships, no espaço de eventos do World Trade Center, que vai acontecer os torneios de videogame e de TCG da América Latina. É simplesmente isso que vai acontecer aqui no Brasil. As inscrições para os jogadores já estão abertas nas nas três categorias, Junior, Senior e Master, e não há uma quantia mínima de pontos pra participar desse International. Quem participa geralmente de campeonato, essas coisas maiores assim, tá ligado que o Mundial, por exemplo, ele exige um mínimo de Championship Points, né, pra você poder participar. Esse evento, ele não tem nada, você pode simplesmente entrar lá e se inscrever pra participar. Resumindo, você pode ser um Zé e você pode tentar a sorte lá, né? Exatamente, você pode tentar a sorte. Você nunca participou de um torneio, você pode ir, pelo menos pra gerar volume, tá ligado? É até interessante que quem tenha um pouco de baralho, essas coisas assim, que vá participar do TCG, quem gosta de ter um time meio competitivo, vai participar do Video Game Championship. Quer dizer, se você tiver um pouco de grana também, porque o ingresso é pago, né? Você tem que pagar pra entrar. Mas porque você paga porque tem prêmio em dinheiro, tá ligado? Então faz sentido, tá ligado? Tem prêmio em dinheiro pra quem ganhar. No caso, a organização vai ser da Copag, que já cuida da distribuição do card game aqui no Brasil. E o custo de inscrição para as categorias Junior e Senior é de R$50 e os da Master são de R$100. Então, as inscrições vão até o dia 19 de abril e podem ser feitas através do próprio site da Copag. O link vai estar aqui na postagem do nosso site também. Acesse lá para dar uma conferência, lá uma conferida marota no que precisa para se inscrever e tal. Então, vai chegar com carta de Magic lá, né? Exatamente, não chega. Como é que chega com o Mago Negro lá? O cara chega tipo, pô, eu sou iniciante, é um campeonato de cartas. O cara chega com os Tazos, tá ligado? O cara tem os Tazos. Ele chega com super trunfo, né? O cara chega com um saco de geloco, tá ligado? Exatamente. O cara chega com aquelas figurinhas, tá ligado? De colar em álbum. Enfim, a gente tava falando da premiação aqui. Ela existe, mas ela ainda é uma incógnita, porque tecnicamente os valores variam de acordo com o número de participantes. Se a gente considerar os valores maiores, o campeonato de TCG pode ir entre de 1.000 a $100,000 de prêmio, enquanto o de videogame pode ir de 500 até $1,000. Infelizmente os do videogame são mais baixos, porque o número de inscrições do videogame é limitado a 128 participantes. Segundo a organização da Copag e da galerinha lá, tá falando que é por conta de limitação do espaço. A gente não sabe. Se foda, mano, quero ganhar 100 mil. A gente quer ganhar 100 mil. Se houver, lógico, mais gente se inscrevendo e tal, talvez eles possam expandir e aí os valores aumentem. Mas oficialmente, até então, o número de inscritos até 128, aí acaba indo só até até $1,000, né? Eu também já ouvi falar que o pagamento nunca é no valor exato. Tipo, tecnicamente parece que a Pokémon Company, ela pega 30% dessa grana de volta por causa de taxas e impostos. Mas, então, por exemplo, no caso você não ganharia R$1.000 num torneio, você ganharia 700. Ah, sim, sim. Porque eles têm que tirar a renda deles. Isso, exatamente. 30% eles pegam de volta. Então eles não dão o valor certinho. E eu sei que tem uma galera que geralmente participa desses campeonatos que ganha passagem. Dinheiro. Não, além do dinheiro. Ganha passagem. Então, tipo, você ganha um prêmio em dinheiro e ainda eles custeiam as passagens se você ficar nos tops, tá ligado? Então é interessante, eu acho isso muito legal. Com dinheiro que você ganhou, tá ligado? Exatamente. Mas de qualquer forma, mesmo se a gente for pensar assim, ainda assim os caras vão fazer essas premiações em dólar, né? No caso, a Copag, ela vai converter pro real na hora de pagar a galera, mas o valor das premiações tá em dólar. Então, pô, acho honesto, acho da hora. Pode pegar os 30%, tô de boa. Vai converter, tá ligado? Uhum. Ele vai chegar em casa, mano, eu posso comprar um Play 4 e um Free Boy. E um Free Boy. Papelão, tá ligado? É, papelão, exatamente. Eu acho honesto, eu acho da hora. De qualquer forma, acessa lá o nosso site, dá uma olhada nas inscrições lá, muito marotas, o que você precisa pra poder se inscrever e tal, e boa sorte pra quem for participar aí do torneio muito maroto. Eu gostaria de ter participado como juiz, eu até me inscrevi pra participar como juiz, porque eu tenho o bagulho lá da Pokémon Company pra apitar torneios e afins. Só que eu nunca tive a oportunidade de ir em torneio, porque não tem perto aqui na minha região, eu acabei não conseguindo experiência como juiz. Então a probabilidade de eu conseguir ir pra São Paulo pra ajudar na organização dessa bagaça é bem baixa. Mas vamos tentar ainda, né? De qualquer forma. Vai que né. Vai que né. Enfim. Falando um pouco agora também sobre o TCG, a segunda expansão de Sun e Moon ganhou um nome oficial, que vai ser Guardians Rising, e ela vai trazer umas renca aí de Pokémon apelões pro card game. No caso, lá no Japão, o 7 ele saiu no dia 17 de março. E nas Américas, incluindo o Brasil também, que tá saindo simultâneo. E na Europa vai chegar no dia 5. O 7 conta com mais de 140 cartas, incluindo 12 Pokémon GX, entre eles o Tapu Koko, Tapu Lele, Komo-o, o Lycanroc, Midnight Form, no caso, porque o Midday Form já saiu num box, né? Tem o Metagross, o Sylveon e o Toxapex, Vikavolt e muitos outros Pokémon GX também aí nessa brincadeira. No link da postagem desse episódio vai ter algumas publicações lá da Pokebeat, com traduções em inglês das cartas japonesas. Então se você curte um pouco de TCG, dá uma conferida lá. Eu só não vou traduzir porque é muita coisa e eu não tô com tempo pra traduzir nada, não. Pokebeat. Aí você dá uma lida lá em inglês mesmo, tá da hora. Pokebeat. Pokebeat. Pokebeats. Enfim. Finalizando aqui também o corre das notícias. Foi confirmado recentemente aí que a Championship Series de 2017 de Pokémon Tournament foi anunciada, mostrando que o jogo ainda vai ter uma participação ativa nos campeonatos norte-americanos e europeus de Pokémon. Porque aqui no Brasil a gente não tem, né, campeonato de Pokémon Tournament. Pelo menos ainda não, né? Sim. No caso, os top 4... Aqui ainda tá chegando Wi-Fi, tá ligado? Tá chegando Wi-Fi, tá... Os caras tão cortando o mato ainda com peixeira, né, e tal. Sim. Desbravando o país. Enfim, nesses torneios que vai ter lá nos Estados Unidos e tal, na Europa, os top 4 jogadores vão poder participar do Mundial, que vai acontecer em agosto desse ano lá em Anaheim, na Califórnia. Também vai ter uma galerinha do Japão lá que vai participar, tem uma galera que participa num torneio de Last Chance lá, que eu não sei exatamente o que que é, mas é a notícia. A notícia é essa. Eu não manjo muito dos torneios de Pokémon Tournament, mas pra quem curte o jogo, é um indício de que esse ano vai ter streaming também nos torneios, que sempre tem os streamings lá da Pokémon, tem dos videogame, tem do TCG e vai ter também do Pokémon Tournament. Bom, e no mais é isso aí mesmo, cara. O programa tá chegando ao fim. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio do podcast, mas é sempre bom ter um feedback, é sempre importante. Então não deixe de comentar lá no nosso site ou na publicação desse episódio, se você gostou, o que achou do programa e também se você quer ouvir alguma música específica nos entreblocos do próximo episódio desse podcast de notícias. Manda lá no portal23.com.br, o link de publicação desse episódio, acessa lá, dá uma comentada marota e, bom, beleza, você não quer comentar no site? Tranquilo, mas entra lá no facebook.com/casadocarvalhocast, deixa um comentário maroto e aproveita, já que tá nas interwebs, dá um pulo lá no nosso Instagram, que a gente já tem um Instagram oficial também da Casa do Carvalho, só procura lá, Casa do Carvalho, ou instagram.com/casadocarvalho. A gente está compartilhando em todas essas nossas redes sociais, os podcasts, as ilustrações que a gente está postando lá no canal do YouTube também, dos speed paints, do Pokédrawing, né, que eu estou fazendo lá. Confere, se inscreve. E claro, se você quiser também seguir os nossos perfis pessoais, meu Twitter é tsunami_hisoka, Hisoka com H. E o do Cross é? Eu nunca lembro se eu... Cara, nem eu lembro mais. Deixa eu ver aí, eu não lembro. É o Twitter, também. Né? É o Twitter. Eu mudei, sei lá, umas 15 vezes. É Cross Desenhador, mano. Sério, eu troquei. Você mudou de Twitter? Não, eu mudei a paradinha só. O Twitter não, é o mesmo. Arroba. Mostra, eu quero saber arroba, caralho. Então, arroba Cross Desenhador. twitter.com/crossdesenhador. Isso. É isso aí. Bom, por fim, se você também já é dos podcasts muito marotos, assina aí o nosso feed lá no nosso link do nosso site. Tem lá o link pra você assinar o feed ou acessar pela iTunes Store. É de graça, faz bem pros dentes e é isso aí. De qualquer forma, a gente vai ficando por aqui, mas nós nos vemos na nossa próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou, galera, e até a próxima.